Como Sete, superior autorizou 19 Bangu direto a Buku. 5175, o transponder e 19 decima 3 sem controle. 1094 no portão 10. 1094, correto, apenas confirme controle 119 decimal 35. 119 decimal 35 e para prestigiar testamento no portão 10, gol 1904. Gente, gol 1094, temos aeronave da TAM taxiando para parquear no portão 09. Coordene com a equipe de solo para, se possível, com segurança, realizar o pushback e chame para táxi. Afirmativa, em coordenação, guardando esse tráfego que prossegue para 9, o 094. 5-3, 5-2, operando. Alfa Romeo, aguarde 1 minuto, cópia. Autorizado para Valência, Serra Nova, Victor Bravo, em rota direta, decola da pista no 7, primeira curva, à direita, segue corredor axé, restrito a 1.000 pés, aciona 0145, controle Salvador em 119.35. Lima Alfa Romeo, confirme pessoas a bordo e pátio que se encontra. Garda Bata, gente, para acionamento semitorre em 118.95. Gol 1739, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, Sra. Romeu Lima, Alfa Romeu, torre, prossiga. Preparação na mesa, para a base. Lima, Alfa Romeu, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Ali, India Oscar, confirme o empate que se encontra em intenção de pista. Sal Salvador, Papa Tanguato. Confirme pista? Aguarde cópia. Ah, três pistas de cinco, gente. Tchau, Lígia. Salvador, está passando o salto Tango, Fox, Romeo Alfa, Torre Salvador. Viva Alfa, Romeo Fox. Fox, Romeo Alfa, ainda no avistado, mantém a aproximação, ajuste no 020. Reporte curta sinal. No 020, vai passar na curta sinal, Romeo Alfa. 1739, autorizado o táxi via Juliet para Portão 612. Juliet 612. Fox Romeo Alpha, está no transponder modo Alpha Charlie. Fala, tá com o plano Yankee, via roda do plano. Nível 100 inicial, decola da pista 35, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. Aciona 5164, frequência do controle Salvador, 119.35. Charlie, India Oscar, chame para a pista de estacionamento. Correção, confirme para toda a bola? Considere Charlie, India Oscar, confirme para toda a bola? Alfa avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 089. Autorizado, no 7, vamos lá. 3 horas de 25, João Pessoa. 1094, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via parte principal, táxi India e Alfa. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Parte principal, India Alfa, 1895, ponto de espera, 1020, no ajuste. Papa Tango, Mike Bravo informe, confirme parte que se encontra e direção de pista. No Pátio Lagaro Plano 5, socorro da 1 no solto. Gente, informação em curso é Papá, guarde cópia. Lindo. Papa Tango, Fox, Trote, Romeo Alfa, noção 207, confirma o local de estacionamento. Gente, autorizado, está no 180, taxi pela pista, reporte na taxi Romeo, pista livre. Torre Salvador, um bom dia, 1094, ponto de espera do 10. Golan 094, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 099. Viva alinhar e decolar, pista 10, 0094. A quadra sendo de identificação, desça para o nível 05. Papa 207, ciente, temos o nível 360, aguarde coordenação e número 2 para a porta. Ciente, 360, aguarda. Azul 407, aceita o 360 ou aguarda a coordenação? Aceitou, 360. Ciente, número 2 para a porta. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, copia? Afirma o seu uniforme. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, autorizado para Sierra Bravo, Índia Lima, em rota direta. Nível 145, decolada a pista 17, curva na direita, segue corredor axé inicialmente restrito a 1.000 pés. Aciona 0132, frequência do controle Salvador, 119.35. É autorizado 145 para Israel, decolando a 17, a curva será pela direita no corredor axé. E mantendo 1.000 pés, tá aqui a operação de controle. O transcondo é 0132 e 935 o controle. Correto, Mike, para o uniforme, é apenas corrigindo, mude o transcondo para 0273. Ok, então agora 0273. Correto, confirme para toda a bola? Não tenho ainda não, eu faço já para aqui para apoio. Gente, para acionamento, chame torre em 1895. Afirma, você só confirmar o transcondo é 02? 0273. 0273. 4207, copinha? Azul 4207, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via Anfazulu 10, após Papá Alfa Índia e conforme rota, nível 360. Saída da EL, Leda Mótima, decola da 10 com primeira curva à direita. Transponder 5405, frequência do controle Salvador, 119.35. Autoridade Guarulhos, 360, do EL, Anfazulu 10, Paiol. Saída, decolando 10, curva à direita, da EL, Leda Mótima, 5405, o transponder 119.35, controle. Azul 4207, correto, apenas confirmando após Anfazulu 10, Papa Alfa Índia, vira aí. Gente, Papa Alfa Índia. Correto, chame para pista de acionamento. Azul 4207. 4207. Torre, bom dia, o Papa Charlie Mike, manda dar para ter acionamento. Papa Alfa Charlie Mike, bom dia, sente o acionamento, reporte pronto para o táxi. Papa Charlie Mike. Torre Salvador, Papa Charlie de Oscar, a Dara da Basta, com 03 a bordo, 6 horas de acionamento, Dara Salvador. Papapá, Charlie, Índia, Oscar, ciente do acionamento, reporte pronto para o táxi. Já pronto para o táxi, Charlie, Índia, Oscar. Charlie, Índia, Oscar, autorizado o táxi, reporte na Taxi Romeu. Confirmando Charlie, Índia, Oscar, reporte na Taxi Romeu. Na Romeu, Charlie, Índia, Oscar. Lima, Alfa Romeo, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Bom, Lima, Alfa Romeo, se decola da Rotec. Então adianta lá, o Charlie de Oscar solicita ser o número 2 após o Lima, Alfa Romeo, tá ok, Torre? Torre, ciente. Grato. Grato. Lima, Alfa Romeo, Lima, Lima, Alfa Romeo autorizado a alinhar e reporte pronto para decolagem. Autorizado a alinhar, reporte para pronto. Lima Alfa Romeo, decolagem autorizada, pistão 1-7, vento 1-7, 0 graus, 1-0 nós. Autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Ô, Charlie, eu acho que ele ficou tirando o motor, ele tem falado aqui. Você tá bem? Você precisa dar um bomba. Sente, Charlie, Índia Oscar. Prossigo o táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 35. Táxi, pista, vai botar na 35, graças, Oscar. Lima, Alfa Romeo, decola Zona 5, reporte no través do farol de Itapuã para transferência. Sim, vou parar no través de Itapuã, Romeo. Alfa Charlie Mike autorizado o táxi, reporte na taxi Papá. Para Papá, Alfa Charlie Mike. Alfa Romeo no farol de Itapuã. Lima, Alfa Romeo, da presente transfere controle Salvador em ONU, 19.35, bom voo. Muito grato, bota, bom dia. Oscar, reporte pronto para decolagem. Pronto decolagem, Charlie, Oscar, 35. Papapá, Charlie, Índia Oscar, decolagem autorizada, pista 35, o vento 1,60 graus, 1,0 nós. Livre decolagem 35, Charlie, já. Papa Charlie India Oscar, decola ao Zona 9, mantém o eixo de decolagem até 2.000 pés após prossegue no perfil da saída mão com curva esquerda. Sim, a gente está entre os 2.000 pés, tá no eixo de decolagem, o Charlie India Oscar. Sim, a gente transfere o controle em 1-1-9, decimal 35, Charlie India Oscar. 1935 vai chamar a Oscar, obrigado, bom dia. Alfa Charlie Mike autorizado ingresso no 7, reporte alinhado em pronta, cabeceiro no 7. Oi, bom dia, voo 1864, passando 366. Voo 1864, bom dia, reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 020. Sente, Amaral, baixado e travado. Eu vou ficar o Rodô. Bom dia, Papa Romeu Mike Echo. Papa Romeu Mike Serra Echo, bom dia. Informação Papá. Confirme parte que se encontra em direção de pista. Tá sim, é Papá. Tá no Pátio 3. Na intenção da pista. Fora. Papá 1-0. Gente, Mike Serra Echo, copiando. Papai Romeu Mike Serra Echo, autorizado para Porto Seguro via Golf 677 conforme rota do plano, nível 120. Perfil de saída, Coral. Decola da pista 10, primeira curva à direita, aciona 0260, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Gente, autorizado para Porto Seguro, 120. A saída vai ser Coral, Golf 677, conforme moto, curva à direita e o controle 1-1-9-3-8, o transponder 0261 na nossa terra. Negativo, Mike Serra Echo, transponder 0260 e controle 119-35. 0260 na transponder, 1-1-9-3-5 na terra. 02. Correto, Mike Serra Echo, chame para estacionamento. Alfa Charlie Mike, reporte pronto. Próxima direção. Gente, atento esteira de turbulência, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1,60 graus, 1,09. Informa o tráfego a 2 milhas do marcador externo. Alfa Charlie Mike, vai iniciar, fica lá atento a esteira. Salvador, bom dia, com o 1-1-62. Bom dia, mantém a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o tráfego iniciando rolagem na pista 1-7. Médico, eu tive aproximação, 1-1-6. Bom, 1-8-64, no solo de 2-4, libera direita, taxiway Foxtrot. E chame controle solo em 1-2-1, decimal 1. Olá, 21, Uno, Gol 964. Salvador em 1-1-9-35, bom voo. 1-1-5, grava para a Charlie Mike. Steve Alpha, pode ajudar a Julia. Contrato da Julia, bom noite, né, mano? Estamos com o Salvador, salve Salvador, meu guardião, muito bom dia, é o TAM 3191, no centro da Papa. 0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista no zero. Steve, pouso no zero, gol 1-1-6-2, obrigado. Gol 1864, autorizado parte principal via Juliet, posição 02. Juliet 02. Salve Salvador, Azul 407, pronto para posicionamento, portão 3. Bang da Gol, caixando para o portão 02. Juliet 407, me escuta. TAM 3191, copia? Copia, TAM 3191. TAM 3191, autorizado para Galeão, via Upper November 857, após Molson. Nível 340, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 10 com primeira curva à direita. Transponder 5403, frequência do controle Salvador 119.35. Tentativa autorizado 340 para o Galeão. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via Amber 9857, Monstro. O controle é 10935, após decolagem. O transponder 5403, está no gate 05, TAM 3191. Correto, TAM 3191, apenas confirme o nível autorizado 340. 340, autorizado, TAM 3191. Correto, chame para a pista de acionamento, TAM 3191. Chamará a voz, TAM 3191. Sola, aquele cordial bom dia, está passando o vídeo, está Papatango Vitor, Índia Joia, bom dia, informação em curso é Quebec, prossiga. Confirme o horário de notificação. Confirme o horário de notificação. 1400, ciente, aguarde, queremos entrar em contato com a Faleia, não possui a sua notificação ainda. Afirmo, coordene com a equipe de solo após a passagem do gol no 864 que parqueará na posição 02, autorizado o pushback e estacionamento com segurança. 109 204-190, estacionamento 200. Gol 1162, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alpha e Juliet, portão 10. Alpha e Juliet para 10, gol 1192. Ao forno na vitória, está na quarta vez. está pronto acionamento, pressão alternatória, autonomia de 5 horas, até o B2. Gente, Mike Serra Eco. De passagem ao Boeing da Gol, que está taxiando na Alfa, vai ingressar agora na Juliet. Após passar 09, táxi via pátio principal e segue o Embraer Azul como número 2 para decolagem. No ponto de espera, chame torre em 1-1-2-1-9-5, ajuste 1020. Obrigado, pois. Então, eu estou no 0, torre 193, 1-0-2-0. Mike Serra Eco, a torre 1-1-8-1-9-5. 1-1-8-1-9-5. Paulo Salvador, muito bom dia, Chané 62, 00-Livro. Chané 6200. Táxi de Alfa, pode ir da Juliet. Alfa, reporta na da Juliet, é 200. Entra de autonomia, autorizando o Ribeirão Preto. Azul com 207, táxi via Índia Alfa para o ponto de espera pista 10. Quando lá a torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-2-0. Sente Índia Alfa, ponto de espera, lá pronto 8-9-5-0-2-0, ajustado. Copia, Vitor Juliette. Vitor Juliette, autorizado para Serra Novembro, Charlie Lima, via rota do plano, decola da pista 1-7, primeira curva direita, segue corredor axé restrito a 1.000 pés, aciona 0160 e controle Salvador opera 1-1-9-1-3-5. Vitor Indireto, chame 2, 295. Aqui escuta o Azul 4082, já está na taxiway Alfa. Eu mantei esse 1 no meu pé, você escuta? Prepara a saída da EL, aguarde cópia. Tá, eu aguardando. 4082 na sua escuta, já. Azuca 082, taxi de Alfa, pode antes da Juliet. Ok, Alfa reporta antes da Juliette, o 4082. 4082, autorizado táxi via Juliet para o portão 01. Juliet para o portão 01, 4082, obrigado. Passando Mike, Bravo, uniforme, decolador 35, controle 1, no nosso som 35. Paulo, boa tarde, Otan 3895. Tem informação Quebec, autorização São Paulo Guarulhos. Otan 3895, prepara a saída da El, número 2 para a cópia. Se escuta. 935 tenha um bom dia. Gol 1556, copia? Para cópia, gol 1556. voo 1556, autorizado para Galeão, via Upper November 857, após Molson. Nível 360, saída da El Leda Irumi, decola da 10, com primeira curva à direita, transponder 5430, frequência do controle Salvador 119.35. Sim, está autorizado 360, Upper November 857, Molson. Decola da pista 10, curva à direita da El Leda Irumi. O transponder 5430, controle 119.35, voo 1556. Correto, quando 5 segundos me achei para o pushback, seu nome. Tá, reportando. Estacionamento no 62, voo no 556. Autorizado o estacionamento, voo no 556, já em táxi. Aí foi seu táxi, voo no 556. Táxi total 3191-86, a bordo 3:30, Guarulhos. Dan 3191, autorizado o táxi para o ponto de espera, pista 10, via parte principal. Pátio principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera CM Torre, em 118.95, ajuste 1020. Ok, pátio Índia e Alfa, 1895, 1020, bom trabalho a todos, só 3191. Dan 3895, sob cópia. Consiga. Dan 3895, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Upper Zulu 10, após Piraí e conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída da El Leda Motiva. Decola da 10, com primeira curva à direita, transponder 5425, frequência do controle Salvador 119.35. 340, autorizado para São Paulo, Guarulhos, Upper Zulu 10, Piraí. Depois conforme rota. Saída da Euleda Mota por direita, 5425 transponder, o controle 1935, TAN 3895. Correto, TAN 3895, chame para prospeccionamento. Chamarei 95. TAN 3191, pode esperar da 10, pronto. TAN 3191, autorizado a linha de decolar 10, vento 1.0 graus, 1.2, né? Livre de ingresso de decolagem, TAN 3191, prego. taxi voo 156 com 158 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 até na Campinas. Voo 156, autorizado táxi para até o ponto de espera pista 10, via táxi Índia e Alfa, no ponto de espera semitorre em 295, ajuste 1020. 1020 na ajuste, Índia Alfa, ponto de espera 295. Voo no 156. Voo no 156, apenas conferir pessoas a bordo, é 150? É 158. 158, grato. Grato a você. Uno 91, decola os 45, controle 119, decimal 35. 119-35, bom trabalho, tá? 319 hora. Salvador, boa tarde, voo no 556, após operação. 556, autorizado alinhar e decolar, 190. Vento 170 graus, 129. Ali decola, 190, voo no 556. Está autorizado a chamar táxi. Chama de táxi, 3295. 556? Voo 556, decolado aos 49, controle em 119, decimal 35. 935, muito obrigado. Controle Salvador. Autorizado o táxi para a ponte espera pistão 0 via a parte principal, táxi Índia e Alfa. No ponte espera Chime Torre, 1895, ajuste 1020. Parte Índia Alfa, 1895, 1020, 3895. Mike Bravo Yankee, informação e curso é Quebec. Informe parte que se encontra e intenção de pista. Mike Bravo Yankee, confirme radial e ideal de saída. Copia Mike Bravo Yankee. Papatango Mike Bravian, que é autorizado para Sierra Delta Kilo Juliet, via rota do plano nível 200. Decola da pista 17, saída Momo após direto, primeira curva à esquerda. Transponda 5437, frequência do controle Salvador 119.35. Boa tarde, 3295, ponto pé da 10, pronto. 3295, autorizado a linha de decolar 10, vem ao 170 graus, chama a aeronave. A linha de decolar da 10, 3295. Mais Mike Bravian aqui para acionamento de táxi, chame torre em 1895. Mike Bravo Yankee. Controle, correção, tráfego Salvador 4463, gente da Quebec. Por gentileza, o nível 160 para ideal. Azul 4463. Aguarde 30 segundos, 4. Decolador 57, controle 1-1-9-2-3-5. 1935, boa. Azul 4463, autorizado para IELTS via Golf 677, após conforme rota, plano Yankee. Nível 160 inicial, saída Coral, decolada 1-0, primeira curva à direita. Transponder 0275, frequência do controle 1-1-9-3-5. Ok, 160 autorizado para Ilhéus, decola Coral pela Golf 677, curva à direita. Confirmando o transponder 0275 e o controle 11935, azul 4463. Correto, azul 4463, chame para o Chivec acionamento. 4463. Autorizado, táxi. Reporta na ótica para ingresso, Mike Bravo Yankee.